Baixo Champignon, na bateria Renato Pelado, no violão principal, na minha esquerda Marcão, Na minha direita, nosso amigo produtor e tudo mais, Tadeu Patola.